Caros colegas, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um debate à sexta-feira. Esta é a sexta edição do debate à sexta-feira de 2015. Hoje temos como nosso tema inserção de estudantes angolanos no mercado de trabalho. Este tema será abordado pelo presidente da ONAIEP, que é a Organização Nacional de Apoio e Inserção de Estudantes Provenientes do Exterior. Dr. Sebastião é o ex-estudante proveniente da Argélia, mestrado em Administração de Negócios pela Universidade de Kenis Miliana, na Argélia, obviamente, que irá falar-nos de como é que funciona essa inserção de estudantes angolanos provenientes do exterior no mercado de trabalho. Doutor Sebastião, muito obrigado por atender ao nosso convite, obrigado pelo esforço que fez em chegar até aqui. Desde os primeiros dias que fizemos os contactos até agora, agradecemos pela reação positiva que fez e por hoje estarmos aqui, agradecemos nós. E convido a todos os colegas que uma vez foram estudantes, são estudantes, a arregaçarem as mangas e partilharem connosco este momento, contribuírem com suas opiniões, ideias, para enriquecermos o nosso espaço de debate à sexta-feira. Doutor, mais uma vez, obrigado. Tenha a palavra, faz favor. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite que foi dado. Conforme o senhor Luca acabou de dizer, sou Sebastião Quiacuma. Me formei na República da Argélia, em Contabilidade e Fiscalidade e mestrado em Administração de Negócio. Sou presidente da Organização Nacional de Apoio e Inserção dos Estudantes Provenientes do Exterior. Conforme eu... Passa também. Podes passar também. Aqui pelo menos já tem uma pequena bibliografia, né? Eu trouxe uma pequena introdução, pequena bibliografia. E também sou mestrado em Administração de Negócio na Florida Crescent, que é uma universidade dos Estados Unidos, que está em Orlando, em Flórida. E estou a fazer doutoramento também em Administração de Negócio e também, nesse momento, sou estudante em Ciências Econômicas e Jurídicas na Faculdade de Direito. Estou a fazer, já estou no segundo ano, e sou professor e consultor econômico, presidente da organização. Também sou funcionário público, nesse momento. Pode passar. Eu trouxe a pequena introdução, que só para nós ter uma pequena visão antes sobre a inserção. Como é que é a situação, como é que é os estudantes quando vêm, nesse momento, como é que eles estão a agir sobre a sua inserção? Quais são as preocupações? Nós temos aqui, principalmente em Angola, as transformações políticas, econômicas e sociais marcadas pelos diferentes contextos históricos. Colonialismo, política, socialista, guerra civil, libertações econômicas, multipartidarismo, também tiveram reflexão no setor educativo em geral. Significa, essa toda a história que nós tivemos no nosso país é que levou muita gente fora do país. Nesse momento, só vou dar só o exemplo dos países onde temos angolanos que foram nascidos lá e agora querem regressar em Angola, principalmente em Portugal. Nesse momento, em Portugal, encontra-se estudante que já está na universidade, que terminam já, que nunca vieram em Angola. O objetivo dele é regressar. Então, esses são esses factos, principalmente da guerra civil, que levou muitos angolanos fora do país e agora querem regressar. A sua inserção, que é um problema muito difícil, que também vamos precisar da vossa opinião, né? E da vossa percepção, para que a ONAEP, nesse momento, que é encarregada da inserção dos estudantes, para que tenha também uma nova visão com a vossa opinião. E temos que a inserção dos estudantes angolanos no mercado de trabalho. Terminando a formação superior, segue-se o retorno de Angola, conforme acabei de dizer, respectivamente a inserção socioprofissional. Entanto, a diferença quanto à sua expectativa neste contexto temos os estudantes que são bolseiros nesse momento. Os estudantes que vão lá para a bolsa, que o governo manda para lá, aqueles aí, às vezes, era de responsabilidade do Estado. Por quê? O Estado, quando manda, ele gasta muito dinheiro. E quando os estudantes vêm, o Estado não consegue retornar, não consegue tomar, não consegue receber o que ele mandou. Por quê? Num dos países mais desenvolvidos nesse momento, quando o governo dá uma bolsa para esse estudante, quando o estudante regressa, é de responsabilidade do governo enquadrar e inserir esse estudante no mercado, depois ser descontado para que as outras futuras gerações também beneficiem a mesma coisa. Enquanto no nosso país já isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. E esses estudantes, quando vão lá fora, eles têm principalmente vários motivos, foram emigrar no exterior há muitos anos. A expectativa de emprego são mais diferentes do que aparentemente lhe foi transmitido. Porque muita gente, quando é formado lá fora, quando ele chega, ele pensa que a primeira coisa é ser chefe. Um dos problemas que nós temos é que na inserção. E muitos desses estudantes também não querem, principalmente, trabalhar, exemplo, numa fábrica. Para eles, a gente pensa que é inferior. Então, muita dificuldade e teremos muitos grandes problemas na inserção desses quadros, porque eles já querem lugar-chave. Dizemos que vão fazer petróleo, obrigatoriamente querem trabalhar na Sonangola, porque a Sonangola paga bem ou não. E é uma situação muito complicada que, nesse momento, a ONAEP está a tentar ver. Mas, portanto, a inserção que nós, nesse momento, devemos dizer dos nossos estudantes, está em três fases que nós vamos adiantar. Primeiro, a ONAEP vai tentar negociar com o Estado, né, para que tente rever a lei do emprego, porque a lei do emprego é para o concurso público. Então, dentro do nosso país também, temos estudantes também que estão formados aqui, também que precisam de inserção. Então, o Estado não pode, principalmente, dizer não, só os que vêm de fora que vão ser inseridos em concurso. Então, a lei é para todos. O que a ONAEP agora está a tentar resolver com o Estado é ver uma maneira que, tendo em conta estudantes cá e estudantes fora, tentar se enquadrar principalmente nas províncias, porque temos muito, nas províncias, nos municípios do interior, há muito espaço para as pessoas devem trabalhar, porque muitos dos nossos estudantes, principalmente também que estão aqui em Luanda, não querem trabalhar nas províncias. Só todos querem em Luanda, então a demanda do emprego aqui dentro de Luanda está muito difícil. E nesse momento, a sua inserção também, nós, do ponto de vista da ONAEP, estamos a sensibilizar as empresas, a manter as audiências com as empresas, para que tentem rever a inserção, e na qual também abrimos um departamento que nós vamos apoiar também os estudantes cá. Mas esses estudantes cá, só as universidades que devem mandar o nome, nós queremos um estudante de renome, né? Senão vamos encontrar tantos estudantes e não vamos ter como inserir. Pode passar? Nós aqui, a inserção dos estudantes angolanos no mercado de trabalho, no que toca a questão do emprego e desemprego, a busca da resposta para esta questão será alvo do tratamento deste debate, né? Nesse momento também há este debate, que é sexta-feira de debate, que nós também, principalmente eu como produtor, nesse momento também pretendo escutar a vossa opinião, né? Para que enriquecemos um objetivo comum, que é, nesse momento, a luta da inserção dos nossos estudantes provenientes do exterior ou que estão aqui mesmo no nosso país. E um dos sectores que, nesse momento, nós devemos ver da inserção é o sector agrícola. Porque o sector agrícola é um dos sectores muito importantes para o desenvolvimento do nosso país, que na qual não está se dando muita importância nesse sector. E tem muita experiência também nesse caso. Muitos estudantes, quando vão lá fora, vão fazer esse curso de agricultura, ou pecuário, os estudantes não aceitam. E nesse momento o nosso país poderá ter um problema muito sério no futuro, porque a estatística nesse momento, a UNEP tem, a maioria só são, fizeram gestão empresarial. Gestão empresarial. Então temos poucos engenheiros. É um problema muito difícil que Angola poderá enfrentar, porque os estudantes quando saem do país, vai fora, ele quer uma facilidade. Gestão empresarial. Gestão de recursos humanos, estão a esquecer que é engenharia. Isso o quê? Isso significa, numa das entrevistas que eu fiz, isso significa que Angola sempre vai precisar a mão de obra estrangeira. Enquanto temos os angolanos desempregados, porque às vezes o culpado somos nós. Porque uma das experiências que eu posso ter, quando nós fomos para a Bolsa em 2006, fomos 54. Fomos 54 e muitas, a maioria, fizeram 27. Sociologia, eu também estava incluído lá em Sociologia, mas depois de um ano eu devo trocar, porque quando eu fui lá era para fazer outro curso, né? Com o problema das equivalências conseguimos fazer e conseguiram, o governo argelino nos deu outro curso que devemos todos fazer, Sociologia, na qual eu consegui safar e fiz a contabilidade. E muitos dos nossos colegas foram para a engenharia, por motivo de reprovação, eles trocaram de curso, fizeram todos gestão empresarial. Nesse momento, na nossa base de dados, mesmo Namíbia, África do Sul, Argélia, e temos o Brasil, só estamos a cadastrar estudantes em gestão empresarial, que é um quadro muito preocupante. Salvo Cuba, pelo menos, que nos apresentou, anteontem recebi um e-mail que nos apresentou 150 médicos, 100 estudantes em psicologia e 50 em diversas áreas. Então, um dos setores mais importantes nesse momento é a indústria. Tendo em conta que o governo, o executivo, está a fazer um esforço na industrialização, então é daí nós, a UNAEP, surgimos com o objetivo de tentar negociar. Nós devemos negociar, não podemos, a UNEP não pode impor, a UNEP deve negociar com o executivo no concerno à inserção, que é algo muito difícil mesmo, porque as áreas mais carentes que é as engenharia, e nós temos pessoas capacitadas em engenharia, a maioria foram formadas nos cursos de gestão, é um quadro muito complicado. Isso significa as organizações nacionais, locais, que estão mais ligados na formação, há necessidade de uma boa campanha a nível nacional para essas crianças que estão no ensino médio ou no ensino de base, para que eles amem a engenharia, porque senão não temos outra solução aqui há 20 anos à frente. E muitos jovens partiram para o exterior somente com o objetivo de realização de formação superior, assumindo a sua permanência no país deste como temporária. Logo, o seu regresso seria desfacho previsível. O relacionamento em Angola enquanto estudantes no estrangeiro mantiveram-se sempre muito ativo, bem como as redes de sociabilidade. Daí a sua ansiedade de regressar e voltar à vida que tinha antes, a pátria. Isso significa que muitos estudantes, quando vão lá fora, eles já deixam aqui algumas raízes, né? Conforme antes de nós começar o nosso debate, tivemos o privilégio de um dos nossos participantes aqui, o problema de inserção. Porque muita gente já, quando vai fora, primeiro, ele deixa algumas bases aqui. A influência também, a influência que eles deixam aqui. E alguns também são trabalhadores, conseguem bolsa, vão estudar. Ao vir no país é mais fácil se inserir. E também nós temos alguns também que conseguem bolsa por um sacrifício, principalmente algumas organizações que dão bolsa nesses estudantes. Quando eles regressam, porque eles têm muito problema com a sua inserção, e na qual é um sacrifício, é uma luta. A UNAEP, com algumas organizações que estão nessa fase, para que tentamos ter um novo quadro, principalmente nessa inserção. E também é para vos informar que nem o governo por si não consegue empregar. Então, a necessidade também, nós as organizações, vamos nas trás das empresas, negociamos com as empresas, falamos com as empresas, para que o bom número do que devem empregar esses jovens provenientes do exterior ou aqui, são mais as empresas, porque o governo por si não vai conseguir. E também sensibilizamos também os nossos jovens, principalmente quando vão lá fora, eles devem fazer um curso, pelo menos, que é a saída. Porque ontem eu estava a falar com um dos senhores sobre a situação de Cuba. Sem psicólogo é muito no nosso país. Porque nós temos aqui as universidades, as nossas universidades já formam psicólogo. Já não há necessidade de formar psicólogo fora do país. Então são essas situações que é um pouco complicado, que paulatinamente com as organizações vamos aconselhando o Estado, né, para que tente rever alguns quadros, que tente rever, né, as mudanças de alguns quadros, porque esses 100, não sei como nós vamos conseguir inserir, porque numa organização, numa empresa, vem precisa de um psicólogo, e logo são 100, só numa cidade, e outras cidades já não mandaram relatório. Por quê? Uma empresa não precisa de 3, de 4 psicólogos, é impossível, ela só precisa de um psicólogo, não um sociólogo. E pode passar. Perspectiva do emprego. Regressando em Angola, esses estudantes mostraram-se confiantes em relação ao futuro e afirmam que a realização da formação superior no exterior lhe tem permitido maior probabilidade de progressão de carreira profissional. Conforme eu acabei de dizer anteriormente, muitos desses estudantes, quando estudam fora, quando chegam aqui, eles querem ser chefe. É um problema muito sério. Eu tenho uma das experiências, eu já disse num dos estudantes, epa, nesse momento nós já estamos em Siri, mas há a possibilidade de vocês vão para o Cunene trabalhar. Tá, negado isso, não, Cunene não. Só querem em Luanda. É um problema muito sério. Só querem todos em Luanda. E Luanda não tem espaço para todos. Não há espaço, porque há uma necessidade de sensibilização, mas esses estudantes já vêm com uma mentalidade um pouco diferente lá fora, e quando chegam aqui eles não querem ir para a província, só querem ficar em Luanda. E é uma situação que nós estamos a apelar à sociedade para que podemos sensibilizar esse novo esquadro, tendo em conta, mesmo o próprio governo, com a nova centralidade nas províncias, a UNEP também está a tentar entrar em contato com o gestor, no sentido de facilitar também esses estudantes que vão para a província para conseguir as primeiras residências, né? Só essa motivação é que haverá uma melhor inserção nos quadros provenientes do exterior ou aqui interno. Temos aqui, trouxe aqui um dos objetivos da criação da UNEP, né? Tendo em conta que temos alguns estudantes, alguns funcionários, alguns convidados, era necessidade também perceber o que é a UNEP. Qual é o objetivo da criação dessa UNEP? Nós notamos que há muita dificuldade da inserção dos estudantes angolanos no mercado de trabalho por vários motivos. O mercado de trabalho tem sido alvo de inúmeras reflexões que vão desde o impacto de novas tecnologias ao seu anacronismo como critério de inclusão social e de poder político nas relações sociais. Todos os segmentos, inclusive e o dos jovens, sofrem tais efeitos, respeitadas as suas particularidades, que não atenua a sua incrementa e problemática atual do trabalho. Isso significa a grande dificuldade, conforme já estou sempre a repetir, é concerna nos estudantes que não querem fazer tecnologia, porque nós, nesse momento, o nosso país está com mão de obra muito elevada. E esse mão de obra muito elevado concerna porque nem porque não há quadros angolanos. Existe quadros angolanos, mas em áreas de especialização diferentes. Então, para ser enquadrado, a necessidade que os próprios estudantes devem mesmo tentar fazer um grande esforço para que eles façam engenharia. Porque o país, nesse momento, só precisa dos engenheiros. Porque já temos muitos quadros formados em área social, muitos. Temos aqui em Angola, temos o ICRA, O ICRA agora forma os educadores sociais e temos também Instituto Superior de Serviços Sociais, que fica no Benfica, também forma serviços sociais. Não temos necessidade dos estudantes lá fora ou os bolseiros fazer esse tipo de curso, enquanto nós temos aqui no país. Nesse momento também o Marrocos está a liderar o número que eu tenho na base de dados. O Marrocos também está a liderar com os cursos um pouco esquisitos, né? Que é direito. Muitos bolseiros, muitos angolanos não estão a fazer direito. Do meu ponto de vista, o direito é feito no país. Porque a realidade das leis marroquino e da Angola é muito diferente, porque aqui são países árabes, aqui nós somos país cristão. Então a necessidade também desses estudantes tenta rever. E a inserção desse no mercado de trabalho está a ser muito difícil. Está a ser muito difícil. Nesse momento são 11 estudantes que são formados em direito público nesse país. E a sua inserção não está a ser fácil. E temos também, neste trabalho, reúne-se informações a respeito de alguns aspectos da inserção dos estudantes angolanos no mercado de trabalho. Essa questão vem recebendo uma atenção renovada em estudo e em recente proposta de organizações sociais, os quais têm em comum a ideia de a especialidade dos estudantes em relação ao mercado de trabalho. Em termos econômicos e ao mundo do trabalho, de forma mais simples da cultura, o objetivo desse debate é apresentar e comentar um panorama de algumas reflexões e das práticas aplicadas, principalmente sobre as políticas públicas de promoção e inserção dos estudantes angolanos no mercado de trabalho. Conforme eu acabei de dizer aqui, nesse pequeno debate, hoje também estou aqui para a troca de experiência com as vossas opiniões, para que nós também conseguimos tentar ver o que é necessário também para a nossa organização e para a ajuda de todos nós, né? Temos aqui ações a desenvolver. Neste contexto, assim, adotou-se por oferecer aos participantes deste debate um levantamento sintético sobre as discussões dos conceitos dos estudantes e o trabalho, sobre alguns dados demográficos que destaca que destaca generalidade e particularidade do segmento, sobre os que constituem como principal macro legal que rege ou deveria reger as relações entre os estudantes formados e o mercado de trabalho. Por último, sobre as iniciativas públicas e privadas e promoções de inserção dos estudantes angolanos no mercado de trabalho. Isso significa o quê? A nossa inserção daqui à frente também servirá para as empresas. O que nós notamos, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista empresarial, os nossos empresários, às vezes, não conseguem desenvolver as suas atividades empresariais. Por quê? Consegue um crédito bancário, a primeira coisa que ele faz, compra um carro. Compra já o carro. Esqueceu que ele pediu um empréstimo. Depois, o que faz? Não haverá salário para os trabalhadores. O que vai acontecer? Os trabalhadores, se tem 2 meses, 3 meses não há salário, ele abandona. Logo, temos mais um problema de desemprego. Por quê? Esse empresário, se ele recebeu um crédito, tenta desenvolver a sua economia, logo ele poderá mais empregar muita gente. Agora, quando nós temos esse espírito, recebeu o crédito, compra o carro de luxo, depois esquece que tem uns trabalhadores que ele deve pagar, depois o que acontece? Ninguém trabalha com fome. O resultado? Cada pessoa começa a sair logo, cada vez mais começa a aumentar o número de desemprego no nosso país. E no último temos as 3 etapas do projeto da ONAEP. Isso significa, essa mesma, as 3 etapas, é que estamos a tentar lutar para a inserção dos quadros provenientes do exterior e dos estudantes cá também. E na qual acabou de chegar também aqui, que é o secretário-geral da UNEP, está aqui conosco, aqui o senhor Vídeo. E as três etapas, nesse momento, a UNEP o que está a fazer? É a elaboração de base de dados. Nós, nesse momento, temos uma base de dados que estamos a elaborar, que estamos a inserir os dados, mesmo os estudantes provenientes do exterior, ou os estudantes cá, é para nós saber o número real desses estudantes e a sua especialização. Só a inserção de mercado de trabalho quando nós sabemos quem é e onde vai e o que é que ele fez. São essas, é a primeira etapa que é muito importante para a inserção de todos os indivíduos formados no exterior ou interior. Porque se temos, suponhamos, fizemos um levantamento, que é a segunda fase, fizemos um levantamento das necessidades ou dos lugares onde precisa dos quadros. Primeiro já temos uma base de dados. Onde precisa-se de engenheiro, já vamos buscar uma base de dados. Exemplo, na UILA precisa de 4 engenheiros, vamos recorrer na base de dados, vamos ver os engenheiros especializados nessa área e logo vamos inserir. Por isso que a UNEP, nesse momento, tem as 13 fases. Nesse momento já estamos a terminar a primeira fase, vamos chegar na segunda fase, depois vamos na terceira fase. E a terceira fase é paulatinamente, é permanente. Conseguimos cadastrar nesse momento. Algumas empresas prometeram para que nós tentamos ver alguns engenheiros. Já estamos a preparar a lista dos engenheiros. Quando eles dão um sinal, nós já temos a lista dos engenheiros, vamos mandar. E também acho que vou convidar também a vossa organização, que nós estamos a preparar o primeiro fórum nacional de apresentação de quadro. Este fórum é que estamos a convidar todos os empresários, todas as instituições do Estado ou privada que têm a missão de empregar as pessoas, esses todos estarão no fórum que a UNEP vai realizar. Isto é para quê? É para nos mostrar, os empresários, nós temos o quadro dos estudantes formados, os seus cursos. Cada empresário ou cada instituição, eles têm a sua necessidade, né? É difícil nós saber a necessidade da empresa. Então, nesse fórum eles vão ver as suas necessidades e vão escolher as pessoas que eles pretendem enquadrar consoante as suas necessidades. E na qual a UNEP, todos os anos, começando em 2015 para frente, sempre vai realizar um fórum de apresentação dos quadros, anualmente. E, por fim, muito obrigado pela vossa colaboração e a paciência. Obrigado, doutor. Teremos uma sessão de perguntas e respostas para os convidados, participantes, colegas que tiverem questões, por favor, manifestem-se e façam as vossas questões. Por favor. Bom, primeiro, com verdade, manifestar o sentimento de gratidão à DW por causa desse espaço de debate e o concidadão da UNAEP também, com verdade, agradecer e encorajar. Nós, a ADCA, trabalha com essa abordagem da educação e do emprego há muitos anos. E não entendemos, na verdade temos uma ideia vaga, porque é que isso não mobiliza os angolanos, os jovens. Mas sabemos que, e também com alguma vaga, não assim de forma muito sustentada, que o que mobilizou a luta contra a independência tem um bocadinho o trabalho no centro, né? Mesmo se vê o nosso hino fala também do trabalho, né? Mas depois não sei porque é que nós fizemos uma ruptura. Eu tive a oportunidade de estar em Portugal para mobilizar jovens lá da universidade, a universidade que fica aí próxima, como é que chama aí? Das Humanidades. Fiquei muito triste ao falar com aqueles jovens. A lógica que eles tinham também era de que, estamos aqui, angolanos, estamos aqui, vocês têm consciência que o mercado de trabalho lá não está dinâmico? Oh, está dinâmico como? Nós temos nossa cunha. Quer dizer, essa é a racionalidade que existe no jovem lá, mas aqui também, quer dizer, aqui a ideia de trabalho não está associada ao direito, né? A pessoa não quer prestar um trabalho porque tem uma valia para trazer e em troca dessa valia vai ser remunerado. Está mais associado, também vi na vossa comunicação, a questão da cunha. Ora bem, essa introdução para dizer o quê? Que esse trabalho é muito difícil. Porque a pessoa não incorpora a ideia do direito, incorpora a ideia da cunha. E, portanto, as pessoas vão esperar que vocês tenham capacidade de ter cunha para os ajudar a trabalhar mais nada. Não sei se tem essa ideia genérica, né? Mas, em todo caso, eu acho que isto é muito importante. Um elemento que eu acho também que é importante é nós vermos como é que trabalham, como é que está organizado os centros de emprego lá fora. Nós tentamos fazer aqui diálogo com os centros de emprego em Angola. Aquilo só fica lá sentada, não faz interação com o mercado. A nossa lei obriga que... Hoje não tenho muito em mente, porque já houve um tempo que eu trabalhava mais com a lei, mas já percebi também que aqui ninguém está interessado em lei. Mas a nossa lei obriga que quando uma empresa tem uma necessidade de trabalho, tem que passar pelo centro de emprego. Ninguém respeita isso. É obrigatório passar primeiro pelo centro de emprego, mas eles anunciam no Jornal da Angola. Portanto, porque os nossos centros de trabalho também não têm muita... Não são audazes, não são dinâmicos. Se eles vêem, lá muita gente até com idade avançada já devia ter saído de lá. O outro elemento que acho que é importante também, eu vejo o senhor ministro de trabalho, alguém também estudei até o seu perfil, a sua formação, ele tem uma dedicação muito maior na organização da administração pública. Ele é que é o timoneiro da produção da legislação para organizar a administração pública, ou seja, organizar as pessoas que já estão no mercado de trabalho. Mas ele dedica-se pouco, na minha opinião, para efetivamente criar condições para integrar as pessoas no mercado de trabalho. Eu não sei se lá fora existe uma experiência dessa separação, quer dizer, que exista um mercado só, um ministro que se dedica só mesmo ao trabalho. Não sei se vocês conseguiram fazer isso. Se nós aqui não conseguimos ter um ministro, pelo menos uma secretaria dedicada exclusivamente para organizar o mercado de trabalho e fazer a integração, porque efetivamente precisamos de investimento público para conseguir fazer isso. Né? Portanto, são ideias gerais, não sei se lhe impõe. Não são necessariamente perguntas, mas são... Não, está à vontade. Boa tarde, obrigado, eu sou o Samunga. Cheguei um pouco atrasado e a minha séria desculpa. Não sei se isso vale a pena ou não. Mas a minha questão era para perceber até que ponto a organização tem parceria ou conhece um bocado da história do... Plano de Desenvolvimento de Quadros de Angola, né? Que é muito badalado, muito falado. Até que ponto tem o conhecimento, e se tem conhecimento, tem parcerias, e qual é a visão deles, e se há interação. Era essa a questão. E outro aspecto era, também falou bem aquela hora, pronto, já há pessoas que... Eu até para perceber-me de um estudo que houve na Índia, é verdade que não podemos comparar a Índia com Angola, e que os estudantes universitários, boa parte dos estudantes universitários, estavam a estudar para criar o seu negócio, tá bem? Na perspectiva do tal empreendedorismo, essa palavra difícil. Mas nós aqui em Angola vemos numa perspectiva de muito paternalismo, quer dizer, eu estou a estudar, o Estado tem que me dar emprego, né? E eu não sei até que ponto a vossa instituição também tem estado a abordar os futuros formandos na perspectiva de que, pronto, epa, estudem. Mas se calhar, epa, vão para Angola, criem empresas de consultoria, de prestação de serviços, né? Há muito aquilo de, epa, vou para Angola, conforme disse há bem pouco tempo, quero ser chefe, quer dizer, ele vem, eu quero ser chefe. Não quero ainda galgar, epa, chegar lá no escalão menor, depois subir, não. Quer ser chefe. Encontra o mais velho, que até sabe um pouco mais do que ele porque sou formado, sou mestre, etc. Aquelas características todas arrogantes, não, quero ser chefe. Acho que poderíamos trabalhar um pouco para também na perspectiva das pessoas começarem a pensar no tal empreendedorismo, quer dizer, eu estava a me formar, vou criar minha empresa de prestação de serviço. Yeah, para começar era isso. Obrigado. No que concerne a primeira, a sua sugestão, do ponto de vista do centro de emprego, todos os países têm. Mesmo até lá fora, onde eu vivemos durante 7 anos, lá também tem centro de emprego. Significa que aqueles centros são, eles formam profissionais. Aqueles profissionais, quando formam, diretamente são inseridos no mercado, porque eles não vão formar sem ter o mercado. Eles já fazem um estudo. Daqui a 5 anos, temos, vamos precisar, vamos, tem um projeto aqui há 5 anos, vamos precisar de alguns engenheiros numa área tal, tal, tal. Ou de agricultor, uma coisa desse. Logo, essas pessoas já são selecionadas, vão ser formadas no centro de emprego, logo eles terminam diretamente no mundo do mercado, vão já trabalhar diretamente. E tendo em conta, acho que a realidade do país nesse momento, o que eu estou acompanhando, né, do ponto de vista das notícias, acho que também eles estão tentando rever este quadro. Porque às vezes também nós jovens devemos, não podemos esquecer que o país viveu ainda um pouco tempo de conflito, né? Então as consequências do conflito, às vezes, é que nós estamos a viver, né? É que estamos a viver. Porque para o desenvolvimento de um país durante um país desenvolvido, ainda leva tempo, né? Leva tempo. Então, com a nossa ajuda, com a nossa opinião, acho que devemos, às vezes, motivar o governo, tentar dar solução. Nesse momento, a ONEP está a preparar um dossiê para dar uma resposta, um parceiro perante o governo. E também respondendo aqui ao nosso convidado, Samora. É para dizer que a ONEP, nesse momento, já está a fazer algumas... Está a enviar as propostas de parceria. Isso também leva tempo, né? Porque eles também, nós somos novos no mercado, somos novos, estamos a dar a nossa visão. Então, uma das parcerias que nós estamos a tentar é esse mesmo do emprego. Porque o estudante, quando vem fora, eu no começo disse que tem muitos estudantes que estão a fazer gestão empresarial, não querem fazer engenharia. Então, esses mesmos que estão a fazer gestão empresarial, objetivo o quê? O objetivo é vamos tentar sensibilizar que eles criam pequeno negócio. Mas o problema é o seguinte: quando eles conseguem crédito, a primeira coisa, eles compram o carro. Esse é o grande, ele compra o carro, depois acaba de ter 3 mulheres, tantas namoradas, uma pessoa às vezes tem 5 namoradas. Por mais que ele, mesmo ele tem tanto dinheiro, não vai conseguir resolver o problema da empresa. Porque a namorada vai precisar de cabelo, e o cabelo custa 20 mil. 20 vezes 5 já dá um bom dinheiro. Já é bom dinheiro. Então, é uma questão um pouco complicada, mas eu vos garanto que acompanhe mesmo a evolução da ONEP. Daqui a um ano ou dois anos, que é a mesma que o senhor Luca vai tentar mais nos convidar, nós vamos trazer já uma estatística. Quanto era 2002, hoje é dia 27 de fevereiro de 2015. Os que já estão se cadastrados e quais são os que vão ser inseridos. Então é bom, vamos acompanhar. Com a vossa ajuda, também a opinião, a ONEP está aberto. Quem tem uma sugestão, às vezes manda para nós, nós vamos deixar nosso contato. Manda, porque nós queremos também sugestões. Porque nós, às vezes, a realidade do país, muita gente não conhece a realidade do país, né? Eu já fiz 7 anos ainda fora do país, então, para me enquadrar aqui no país também levou ainda um bom tempo. Com vossas opiniões, vossas sugestões, a ONEP está aberto para receber sugestões, crítica, falha, porque com a falha também a pessoa vai melhorar. Com a crítica a pessoa vai melhorando. É que vai melhorando. E sobre a criação de parceria, já acabei de dizer que nesse momento a ONEP já está trabalhando na criação de parceria. Já estamos até as audiências com as empresas, na qual até nesse momento, onde já passamos, ninguém, todos estão a gostar, né? Estão a gostar do projeto. O problema é gostar do que nós queremos. Estão a gostar, agora queremos prática. Vamos ver aqui há 2 meses qual é o resultado das nossas conversas, das nossas audiências que estamos a ter com eles. E também nesse momento, um dos aspectos mais importantes que nós vamos abordar sobre essa inserção vai ser no dia 7 de março. Acho que já a comunicação social já está a fazer o anúncio. No dia 7 de março, onde convidamos todos os estudantes que estão aqui no país para nós só abordar o assunto de inserção. Por quê? A inserção nós queremos nas províncias. Nesse momento já tivemos contato com alguns governos provinciais, só falta mesmo a deslocação. Lá eles precisam de esquadro, mas o problema é que o angolano, quando vem de fora, ou estava nos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Itália, esses países de desenvolvimento, Canadá, quando eles chegam aqui, eles não querem ir para a província. E é um problema muito sério. É necessidade de nós vamos sensibilizar que vão para a província, mas também o governo deve garantir a hospedaria. nessa coisa primeiro. Por exemplo, quando a experiência nós tivemos, mandamos 4 estudantes no AMBO, pelo menos o governo lá garantiu um ano ele pagava, viveu no hotel durante 1 ano. Depois daí, o contrato acabou de hospedaria, vocês foram para Luca, vossas casas, e começam já a pagar a vossa renda. E aconteceu, um dos estudantes desistiu. Desistiu! Numa das reuniões ainda que tivemos lá com o secretário de Estado, ele ainda diz, não, eu estava trabalhando no AMBO, mas desisti, por quê? O salário. É complicado. E é um problema, significa ter mais um estudante desempregado, porque ele desistiu no AMBO, veio para Luanda, não está fazendo nada. E ele é engenheiro de construção civil. Então é um problema muito sério. O problema é as famílias também nesse momento. Vamos, a UNEP vai apelar as famílias, porque também as famílias devem sensibilizar os filhos. Mas isso também é um problema real, o salário. Não, mas o problema é o seguinte, a pessoa quando vem de fora, logo já tem que ganhar 1 milhão. Não, a vida não pode ser 1 milhão. Eu quando cheguei, comecei a trabalhar na Filda. Depois daí, eu arranjei outro sítio. Comecei a trabalhar no Ministério da Indústria. Eu cheguei em 2011. Comecei a trabalhar no Ministério da Indústria. Mas eu trabalhando lá, ganhava mesmo aquele salário da função pública. Depois de conseguir outro emprego, isso é assim, sucessivamente. Porque se não esperar só ganhar mais, não entrou nos primeiros dias. E é um problema muito sério da inserção, né? Abandono do posto do trabalho, devido do salário, também é complicado. Mas alguém que tem... Não, mas a minha questão era mesmo para perceber. Sim, sim. Você já teve contato com o Plano Nacional de Formação de Quadros? Já tiveram contato? Ok, nesse momento o plano de formação de quadro já estamos a ter o contato. Principalmente do Ministério de Geologia e Mina. Eles também têm um plano. O plano de formação de quadro nós temos, estamos a ter passo a passo. Nesse momento vamos celebrar uma parceria com o ensino superior, né, que é o responsável de formação de quadro. Então, o que nós queremos com eles? Aparecer com o ensino superior forma, mas a UNEP o que vai fazer é informar esses estudantes que são beneficiários de bolsa lá fora. Eles, antes de ir, a UNEP já vai dizer como é que funciona. Mesmo esse plano de formação de quadro está mais ligado nas engenharias. E até para parabenizar mesmo o ministro do ensino superior, que neste momento as bolsas que estão a dar, neste momento o INAB, só está da bolsa para as engenharia. É para nós comentar os déficits anteriores. Muito obrigado. Eu sou Adão Augusto. Sim. Eu queria perceber um pouco da vossa experiência se relativamente ao quadro legal do mercado de trabalho. Qual é a opinião da associação relativamente a esse quadro institucional? Se é estamos a falar de um quadro no sentido de promoção e inserção do emprego, garantir esse direito ao trabalho. E também, como falou, bateu muito na tecla que as pessoas quando vão se formar, principalmente no exterior do país, no exterior, primam-se mais para os cursos sociais e gestão empresarial, etc. E se nós, relativamente ao comportamento do mercado de trabalho aqui no nosso país, quando falamos em termos de perfil, acha que, como se falamos em termos da entidade que mais emprega, ou seja, nas instituições públicas, acho que o comportamento encoraja ou influencia os quadros a procurar os focos de formação de acordo com os interesses da necessidade do mercado de trabalho, ou então temos um quadro que realmente nas contratações. Bom, em termos das instituições privadas, realmente vemos aí o perfil E eu queria saber um pouco da vossa opinião, se temos um comportamento do mercado virado ao perfil ou ao simples papel que os estudantes fazem. Boa pergunta. Nesse momento, nós, como a UNAEP, uma instituição recente, o que nós estamos a fazer nesse momento? Nós estamos a tentar elaborar um quadro de perfil. Isso vamos apresentar no fórum. Nós vamos sensibilizar principalmente as empresas, que os empresários devem recrutar as pessoas consoante a sua formação. Isso é melhor, porque o que está acontecendo aqui, eu fiz medicina, vou trabalhar em outro sítio. Não tem vocação naquela área. Por quê? Porque é um espaço onde ele conseguiu para sustentar a sua família. Então, a necessidade que os próprios, porque o maior empregador nesse momento é o privado, não temos outra solução, é o privado. Então, os privados também nesse momento devem ter um pensamento. Eu vou enquadrar este exemplo: Sebastião formou-se em contabilidade e fiscalidade e administração de negócio. Ele deve ser enquadrado nessa área. Não podem me pôr nos recursos humanos. Devo estar na área, no departamento de contabilidade, porque eu fiz contabilidade. Agora, quando me meto já no recurso humano, epa, não há espaço, não há sítio onde trabalhar, vou ficar aí e não vou trabalhar para a minha profissão, vou trabalhar para me sustentar e sustentar meus filhos. Então, esse quadro aqui, a UNEP já está a tentar elaborar, mas só vamos apresentar no fórum onde haverá os convidados, né? O governo e as empresas. A UNEP vai apresentar o seu quadro, do seu ponto de vista, e acabará as pessoas do direito seguir o conselho ou não seguir o conselho. E isso também acaba a boa fé, principalmente dos empresários. Né? Nesse momento temos um problema muito sério dos docentes. Nas universidades eu também dou aula, mas eu dou aula na cadeira onde me formei. Tem também docente que dão aula nas cadeiras que não são formados aqui no país, é a realidade. E é algo muito complicado. Isso significa o quê? Porque os próprios donos das universidades privadas não querem rever bem o quadro formado. Porque se eu fiz já a contabilidade, vou dar um curso de psicologia, cadeira de psicologia, mas se eu formar em outra área, é complicado. Vou na sala de aula, vou mentir os alunos, isso que está acontecendo. Então é um quadro também muito necessário que deve se mudar a sensibilização dos próprios promotores das empresas. Sim, só falta a questão do quadro legal. Tá? Ok. O quadro legal? Qual é a leitura que a associação tem? Neste momento, sobre o quadro legal, vou ser muito fraca. Enquanto nós ainda estamos a trabalhar com esse dossiê, é uma situação ainda que não posso nem tocar. Porque nós temos, a UNEP também tem uma área jurídica que está a tratar desses assuntos legais, né? Desse quadro legais. E é difícil ainda te responder. E pela próxima, ou no dia 7, se tens tempo, aí vou encontrar lá os juristas que estão trabalhando com essa matéria, principalmente na inserção. Porque o problema é que é tentar mudar a lei. Também é uma coisa que nós devemos perceber. O estudante, quando vai fora, faz 7 anos, 8 anos. Enquanto temos um estudante que está aqui, durante os 8 anos ele consegue entrar no Estado. Durante esses 7 anos lutando, o primeiro ano não conseguiu, o segundo, o terceiro, o quarto ano ele não vai conseguir entrar. Então é um problema preocupante. Enquanto os estudantes estão lá 7 anos a estudar, e quando chegam aqui, às vezes também entra todos no concurso público igual, às vezes também é complicado. Nós devemos também ver essa parte. E a UNEP está a ver essa parte. Porque um estudante fez 7 anos fora, o que está aqui, ele consegue, o que está aqui já consegue entrar durante 7 anos, mas o que está lá fora não. Lá você fica a estudar e aquela oportunidade começa a passar do emprego. Então, também a UNEP está a tentar rever esse quadro legal da inserção desses quadros sem concurso público. Essa é a única maneira também nós vamos tentar inserir os quadros provenientes do exterior. Obrigado. O meu comentário é o seguinte. Todas essas questões de inserção de estudantes, quer sejam provenientes do estrangeiro, quer sejam estudantes formados cá, são atividades que devem estar interligadas, não podem ser implementadas de forma isolada. Quer a vossa organização, quer o próprio governo, quer os centros de emprego, devem traçar planos integrados. A minha percepção é que as pessoas vão agindo de forma isolada. Vocês trouxeram o vosso projeto, estão a apresentar a várias instituições, à procura de parceria, mas acredito que do lado do governo não há alguém que também está a abraçar o vosso projeto e os centros de emprego também pensam do mesmo jeito que vocês. E às vezes, quando chega a altura da implementação, há discordâncias na implementação dos projetos, o que torna ainda o processo mais difícil. Esse é o primeiro comentário. O outro comentário é na questão de que os estudantes não aceitam ir trabalhar para as outras províncias. Eu diria que não é que eles não aceitem, mas é que os governos solicitam os técnicos, mas não criam condições de habitabilidade, de salário, para que os técnicos se sintam confortáveis e desempenhar a sua função com zelo e de forma produtiva. Imagina, por exemplo, um técnico que, vamos supor, lá onde ele formou-se tinha condições básicas de vida, melhores que aquelas que ele vai encontrar numa província. Falta água, falta luz, não tem como se transportar. Naturalmente, ele vai se negar em ir trabalhar para aquela província. Prefere ficar em Luanda, onde as condições são melhores que nas províncias. Então, são situações que, às vezes, se olharmos assim de forma isolada, poderemos não encontrar soluções para resolvê-la. Também falou dos centros de emprego e falou, por exemplo, da situação das engenharias. O grande problema da opção, sob o meu ponto de vista, o grande problema da opção de vários estudantes abraçarem os cursos das engenharias vem da base. Nós temos as disciplinas nucleares para as engenharias, passam pelas matemáticas, as físicas, as químicas, e nós temos um alto déficit de professores para lecionarem essas matérias. E quando existem, na verdade, são fracos. Aqui nesta sala, se nós tentarmos fazer exercícios de química e matemática e física, acho que... Vai ser desastroso. Acho que o resultado não passará, o resultado positivo não passará dos 25%, 30%. Então, daí a gente pode concluir que há muito trabalho que tem que se fazer. Primeiro, devemos abraçar a melhoria do ensino de base. Caso isso não aconteça, nós vamos ter quadros já de nível superior, mas com uma base esfarrapada, é como ter uma casa sem fortes alicerces. Né? Ele pode ir até lá acima e a qualquer altura está sujeita a cair. Essa era a minha contribuição. Mas deixa eu só associar isso. Na verdade, quando começamos a discutir com a direção provincial, também colocaram esse aspecto, o diretor provincial antes do trabalho, que a formação dos que estão a vir fora também é precária. Mas isso aqui levanta a necessidade de fazer estudos do mercado de trabalho, né? Para ver, porque isso aqui vamos considerar como um desemprego estruturante. Né? Nós podemos fazer estudos para perceber como é que estamos em termos de desemprego estruturante, em termos de desemprego conjuntural, em termos... aquelas categorias que são estudadas. Nós não fazemos esses estudos. Né? E talvez nós precisamos fazer... O Estado não está a fazer esses estudos. A boa novidade é que o INE, Instituto Nacional de Estatística, vai começar a apresentar agora, se comprometeu em 2014, estudos sobre mercado de trabalho. Mas eu penso que ainda vai precisar de estudos adicionais para percebermos melhor o mercado de trabalho e fazer uma advocacia mais estruturada, mais sustentada. Né? Meu nome é Fernando Chivalo. Como estudante, eu gostaria de fazer uma ligação. Em relação à opinião do senhor orador, a primeira opinião na qual referiu-se à motivação de pesquisa dos alunos ou dos estudantes antes de aproveitarem ou decidirem fazer um curso. E também gostaria de ligar esse link com a opinião relacionada com as escolhas de cursos, quando falou que hoje em dia na cidade de Luanda ou em Angola já tem muitos psicólogos e que não aconselharia pessoas ou novas pessoas a adquirirem ou inserirem o mesmo curso. Eu diria que, como a Vera dito before, ou antes, antes de nós queremos ou decidimos procurar emprego, devemos fazer a pesquisa. E no meu ponto de vista e pela minha experiência, eu acredito que ainda existem muitas vagas para os psicólogos angolanos. A falta, no meu ponto de vista, eu acredito que a falta está na força de vontade e na criatividade das pessoas que se formaram na área. É como tudo. Às vezes podemos calçar o mesmo sapato, mas não sentimos o mesmo conforto. E o que os mais velhos dizem é que devemos ser ambiciosos, mas que as nossas ambições não sejam ambições cegas, né? Eu diria que existem muitas oportunidades de trabalho, porque se nós formos a ver, a maior parte das escolas nacionais não tem psicólogos. A maior parte dos hospitais não tem um psicólogo para fazer uma ajuda emocional às pessoas que têm problemas. E eu diria que o que falta de momento é, tipo, as pessoas vão para a escola para aprender a ler e escrever, mas não são ensinadas aquela criatividade, que eu também não sei se as pessoas desenvolvem essa criatividade em si mesmas ou precisam de uma motivação ou uma luz pelo caminho. E fazendo uma ligação, o meu ponto final é que, do mesmo jeito que queremos mais engenheiros, acho que também deveríamos querer mais psicólogos, mais doutores, mais professores, porque a sociedade avança e o caminho é para frente. Hoje temos 100 psicólogos, amanhã a população aumenta, então vamos precisar mais 100 ou 200. Então, acho que as pessoas deviam abrir mais os olhos e continuarem a batalharem e fazerem bem naquilo que se formam, porque acreditamos que tem pessoas que são professores, mas gostariam de trabalhar como médicos. Yeah. É o seguinte, nós tomamos boa nota quando eu disse que não há necessidade de formação de psicólogo lá fora. Aqui não, porque nós aqui já temos as universidades que formam psicólogos. Eu quero referir isso, porque imagina, o exemplo que eu dei, em Cuba está vindo sem psicólogo. Este ano, nosso país também vai formar muitos psicólogos. Começando no Agostinho, tem o Tanga, tem o Ista, tem Cangonjo, tem a Luzia, tem Uma. Se nós somar, vai dar quanto? 100 que estão a vir, mas os que estão aqui no país, dá quanto? Dá um número elevado, né? Para a inserção desse é um monte de, é complicado. Significa o quê? Os que estão aqui podem fazer psicólogo, a psicologia, podem, porque eles lá vão fazer psicologia no terreno. A realidade. Yeah. Os que estão lá fora, eu vou numa bolsa para fazer psicologia, não tem acabimento. Do meu ponto de vista, não há acabimento. Porque o país já tem as instituições em psicologia. Por isso que na qual tem agora o plano de formação de quadro. Se não está o plano de formação de quadro, o número de psicólogo que deve ser formado lá fora, é mais a especialização. É mais a especialização. Não, eles não. Vão lá fazer a especialização. Porque já são formados cá no país e precisa de especialização. Por isso que existe esse novo plano de formação de quadro. Tem mais nas engenharias. Os psicólogos ficam deprimidos ou os engenheiros ficam deprimidos? Como é que serão ajudados? Se tivermos mais engenheiros, deixamos os... O país está em via de construção. Neste momento, a mão de obra que nós temos de engenharia são estrangeiros. Não vamos esquecer disso. Essa é a realidade. E para tentar cobrir esta parte, necessita-se dos jovens engenheiros. E uma coisa também que o nosso irmão acabou de dizer, Tiago, é algo muito importante. Porque é o seguinte, as pessoas, às vezes, quando vão lá fora, quando eles chegam também aqui, eles vêm também com déficit. Em vez e na qual devemos ter uma ligação de centro de formação, a necessidade de ter uma reciclagem também. Então aqui também nos falta de reciclagem. Agora, a nossa ligação com esse centro, entre a UNEP e o centro de emprego, nós estamos a tentar fazer as parcerias. Agora, a nossa parceria da UNEP com o centro de emprego, de uma vertente um pouco diferente. Porque o centro de emprego que nós temos aqui, eles dão cursos base. Acho que já fui visitar. Dão curso de base, não dão curso profissionalizado. O que eles puderam fazer nesse momento, vamos lutar com parceria com eles, é dar também formação profissionalizada. Significa, um estudante que sai no Augusto Neto, engenheiro, ele pode, no centro de formação, buscar uma reciclagem à realidade do emprego. Não fazer curso de Excel, de decoração, isso aqui. Nem alguém licenciado vai fazer esse curso. Então, essa visão também, nós podemos ter até ligação com o centro de emprego, mas a visão do centro de emprego nesse momento é fazer cursos para as populações, às vezes, que não têm acesso à universidade. Agora, a nossa visão, quem já terminou e quer trabalhar. Então, a necessidade de nós ter um centro de reciclagem, que a UNEP, nesse momento, está a trabalhar com o centro de aprendizagem e profissionalmente dos estudantes já formados, mas esse centro vai levar ainda um bom tempo, né? Porque a UNEP é uma organização não lucrativa, então dependemos da ajuda dos outros. Tem mais alguém? Sim. Eu queria só pegar-me um pouco no ponto que o Fernando esteve a levantar sobre a oportunidade de empregos, que ele diz que há muita oportunidade de trabalho. Eu teria começado por discordar plenamente. E segundo ponto é realçar nessa questão que está aqui a se levantar sobre a questão do a inserção de quadro. Eu acho que não pode haver produção sem o conhecimento. Mesmo a tecnologia é fruto do conhecimento. E conhecimento como tal, que dá origem à tecnologia, é fruto de um comprometimento com o ensino. Eu acredito que, não estou sendo muito cético, um tipo de ensino como esta que temos em Angola, que nem o próprio Estado é crente nela, dificilmente dá grandes frutos. Não produz. Porque eu, quando ouço a falar que é a falta de engenheiro, eu não sei se como é que... Porque quando vou para... Por exemplo, um evento de ortógrafo lá no Piaget, eu vejo não sei quantos engenheiros saem por ano. Mas realmente temos sempre escassez nessa área. Ou os que se formam realmente não seguem o ramo em que são formados, são especializados, porque a luta é pela sobrevivência, e a sobrevivência é fazer sempre algo para me manter vivo e de pé. Não tem muito a ver se sou formado nisso, estou nisso, isso. Se formos na TPA, vamos ver. Uma maior parte não são formados em comunicação social, mas estão aí, fizeram medicina, fizeram aquilo. Então esse conhecimento não produz. Se o conhecimento não produz, não há tecnologia. Se não houver tecnologia, a solução é sempre pensar no estrangeiro. Porque quantos mil engenheiros o Piaget forma em cada 4 anos? São muitos. Mas quais são os problemas de engenharia que a gente tem em 4 anos? São vários também. Tem de se começar a discutir com o próprio governo em apostar mais na educação, no ensino. E é o lugar onde menos o Estado ou o governo aposta. Então, se exigir algo em que você não tem confiança, é um sonho, só é perder tempo. É abraçar o imbundeiro. Não há tecnologia sem conhecimento. Não há. E não há produção também sem isso. Porque se formos recuar aqueles que fazem economia, não sou muito avalizado, né? O tipo de economia que a gente discute aqui, o modelo de economia, é de mercado. Mas se formos a ver, é estatal, porque o Estado controla tudo. E não poderia ser assim. O objetivo do Estado, Adam Smith já dizia, era criar condições para que o privado pudesse investir. Esta prática incentiva a classe empresarial. Se o Estado vem para concorrer com o empresarial, parece que também dá emprego, isso bloqueia o outro lado. Porque eu não posso estudar para terminar e procurar emprego. Já disse muito bem. Tenho que terminar já com um pensamento de que após ter terminado, essa toda a bagagem que eu carrego comigo deve servir de algo produtivo amanhã. Uma iniciativa, um emprego. Se o Estado apoia a minha iniciativa, eu ganho e o Estado também ganha. Onde é que o Estado ganha? Se eu empregar mais de 10 mil jovens, são menos 10 mil cidadãos que ficam fora do desemprego. O Estado ganha, porque com o número elevado de desempregados, há um caos social. Então é necessário se investir na economia de mercado. Tanto os chefes já discutiram, por isso que eu não gosto muito das defesas de Karl Marx, na questão da economia estatal. Eu prefiro o francês, o Alex, o Tocqueville, são pessoas que discutiram. Porque na economia de mercado há uma discussão. A classe empresarial está mais aí, ativo. Eles, e aonde que a classe empresarial, para aqueles que têm experiência no exterior, se apoia mais? As universidades, porque é centro de conhecimento. O Estado aqui não liga às universidades. Então como é que querem produção se as próprias universidades não produzem? Eu não vejo nenhum tipo de produção proveniente das universidades. Não publicam nenhuma revista de 10 páginas. Se publicarem uma pesquisa, se apoiam numa ONG internacional ou festa. Isso é uma brincadeira. Então temos que começar a UNIEP a incentivar as universidades a produzir. Incentivar o Estado a ter um comprometimento sério com a educação. Porque ouvi um bispo a dizer que o povo mais fácil de ser governado é o povo analfabeto e doente. Porque não tem tempo. Não consegue notar quando é o que lhe é devido. Não tem tempo de discutir porque está sempre atrás dos hospitais. Então, se notarmos, Angola está à base desse povo doente e analfabeto. Então, por isso também encorajo já aqui a associação, porque a economia de Angola é muito virada à economia estatal e o Estado, quando controla tudo, tudo é a base da política e o social fica para trás. Eu acho que deve-se incentivar a economia de mercado, porque eu quero ser empresário, o capitão também quer ser. Se o Estado me incentivar, vamos dar um emprego. É isso. Só fazendo um pequeno ato. E depois também há uma questão que é a diferenciação de poderes, a diferenciação de funções. Hoje nós assistimos que os grandes empresários angolanos são os mesmos detentores do poder. Exato. Na licitação dos programas de investimento privado, são os mesmos concorrentes. Nunca por nunca eu vou fazer com que o projeto da minha empresa reprove. Eu aqui sou o decisor e sou o concorrente, sou o adversário de mim mesmo. E então, há um trabalho, como eu disse anteriormente, que tem que ser feito de forma integrada, não de forma isolada, e principalmente pela mudança de consciência. Hoje em Angola assistimos que o bem individual prevalece e está acima do bem social, do bem comum, e em certos casos parece estar acima da lei. Também queria. Não se preocupar com a instituição. Eu costumo dizer que essa história que eu tenho, como é que se cria uma instituição? Não acredita na instituição que você criou. Um exemplo muito simples. Então, tu és ministro da Educação. O teu filho não estuda numa escola pública. Se estuda em Angola, estuda num colégio. Então, tu não acredita na instituição que você criou. Português, ou francês, ou português e o francês. Yeah, tu não acredita na instituição que criou. Tu estás doente. Não vais aí num hospital público, vai numa clínica. Ou então vai para a Namíbia, até para tratar o dedo, quer dizer, é complicado. O que ele disse agora, epá, se enquadra e de que maneira? E eu costumo dizer mais, em função de alguém que uma vez me disse, olha, Samunga, se nós em Angola não tivemos a coragem de definir um ano zero, né, dizer assim, olha, ainda hoje tivemos uma palestra muito boa com o João Neves, ele dizia assim, e é uma palavra de ordem de um partido que diz assim, descer as massas e subir com as massas, né? Quer dizer, todos estamos no mesmo nível. O nosso estado hoje é esse. Estamos a reconhecer que é esse. Então, para chegarmos lá, todos nós temos que ter o mesmo entendimento, entre aspas, porque também tendo o mesmo entendimento, às vezes, cria tais consensos que às vezes só complicam a vida. Vamos definir o ano zero e vamos subir todos. E depois, todos ao mesmo nível, se calhar as coisas vão se processar de uma forma diferente. Nós agora somos melhores de tudo, temos as melhores universidades, enfim. Eu vou só dar um exemplo. Eu acabei agora o curso, fiz Ambiente de Gestão Tradutória na Universidade Metodista. Eu disse ao decano, epa, eu quero começar a escrever, então gostaria de ver um tutor, etc. Não, Samunga, você não precisa de tutor, você faz só, escreve. Ele me disse isso. Porque eu disse, mas como é possível uma coisa dessas? E eu costumo a refletir com meus colegas, é negócio, quer dizer, a universidade não está nem aí conosco, quer dizer, é você pagar a tua propina, acabou, é verdade. Ele disse, oh, Samunga, você já escreve, você precisa mais de um tutor para quê? Foi o que ele me disse. Eu disse, não é possível, meu Deus. O decano disse-me isso. Não é possível. Não é possível, é verdade. Eu, apesar de tudo, eu preciso de um orientador. Eu preciso de um orientador. Mas ele me está dizendo, não, você escreve só, depois traz. Você, do tutor vai precisar 30%. Foi o que ele me disse. Então não há seriedade, vamos ser realistas. Não há seriedade. Não há seriedade, é o que ele disse. A universidade de boa de engenharia, mesmo aqui na metodista. Engenharia mecatrônica, engenharia não sei o quê. De 4 em 4 anos, estão no mercado. E uma vez o Justino Pinto Andrade diz, é uma pena, porque o estudante universitário está aí no mercado, não consegue emprego, porque não tem competências. Não tem competências, ele não consegue concorrer, concurso público, ele vai, pá. Se não tiver a tal, como é? A tal, conforme ele disse o João, se não tiver cunha, okay? Porque a ideia dele é cunha, eu vou ter cunha, vou aprovar. E muitos donos hoje estão correndo na universidade, por quê? Porque, pá, quem é licenciado, o Estado tem uma política, quem é licenciado ganha melhor do que o técnico, né? E se continuar assim, todo mundo vai querer ser universitário, vai querer ser licenciado. Acho que esse 4 aqui, o Mapes já está tentando. É melhor. Está tentando ver se é melhor. Essa lei, porque mesmo até os países desenvolvidos, não é pro diploma, não é competência. O técnico é que deve. Às vezes, nesse momento, nós estamos a aconselhar também alguns estudantes lá fora. Só querem fazer agora mestrado. Volta, não, quero fazer mestrado, mas para que ainda mestrado? Vem primeiro aqui. O Estado ainda precisa dos técnicos. Mas é algo que o Estado, às vezes, essa parte dessa legislação dos técnicos superiores, porque aqui é um problema também, às vezes a própria lei também pode nos contradizer. Tem o técnico médio, tem um salário. Tem o técnico. Até técnico do técnico médio. Técnico superior tem. Técnico superior da segunda e técnico superior da primeira. Agora, quem fez licenciatura? E quem fez o mestrado e o doutoramento? São técnicos. São todos superiores. E já é complicado. Acho que a nova lei, já, como ainda não tive acesso, né? Porque só a área jurídica é que às vezes se preocupa mais com isso ainda. E os nossos colegas lá estão tentando ver, para tentar dar opinião, mas acho que já não vai mais a tempo. A lei já foi. Já foi aprovado na generalidade, então já não tem mais, às vezes, como a UNEP surgir. E a UNEP, nesse momento, só dá opinião, dá a sua visão social às pessoas do direito. Acaba agora a decisão final e quem dá a decisão final, quem é o do direito, né? Nesse momento, nós não somos competentes, por exemplo, discutir ou de reprovar uma das leis. Né? Nós só demos opinião e a nossa visão só na inserção dos estudantes. Disse. Queria só... Deu bastante tempo. Pois, colega Adão. Tá bem. Tá. Primeiro eu gostaria de mencionar o ponto mencionado pelo Fernando e também, creio, pelo Rui. É a questão que se diz o excesso de profissionais na área social. Eu não sou da opinião de que temos, ou seja, não precisamos psicólogos ou outros profissionais na área social que venham de fora. Mas, no entanto, eu estou de acordo com as vossas duas opiniões, embora sejam divergentes, pelo fato de que, se formos a olhar pelo investimento do Estado proporcionando bolsas para alunos na área social, eu estaria de acordo que talvez não seja uma prioridade. Então, talvez focalizar mais na qualidade, na formação interna, né, nas faculdades, psicólogos e tudo mais. Mas termos, por exemplo, angolanos que, por uma outra via, consigam bolsas para psicologia, diz que eles tenham vocação para isso, não interessa o país. Eu acho que é muito bom, enriquece o país, porque são técnicos que têm tipo, experiências diferentes, independentemente do país em que eles se formaram. Então é muito bom para a sociedade no geral, para não ter apenas uma única visão de ver as coisas. Yeah. Agora, quanto à ênfase na engenharia, Eu ainda acho que nós não temos engenheiro suficiente. Isso não é problema único de Angola. Há muitos países, incluindo os Estados Unidos, que, e outros países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, que têm se debatido com esta mesma questão da falta de técnicos na áreas exatas. Geralmente há mais oferta na área sociais, tirando talvez a Alemanha e alguns países asiáticos como a China, que parece que se você não fizer área exata, as pessoas não te respeitam. Então a cultura deles incentiva a pessoa a fazer a ciências exatas. Mas eu acho que essa questão, por exemplo, se reversa essa questão do pagamento, por exemplo, se temos duas pessoas, né? Uma pessoa, por exemplo, vê que fazer ciências exatas é um pouco mais, vai lhe obrigar a estudar muito e não sei quantos mais, e fazer sociais é mais fácil. Claro que se ele saber que vai ser pago a mesma coisa desde que ele termina a sua formação, claro que ele vai optar pela coisa mais fácil. Por que fazer algo difícil se vai ter o mesmo resultado de qualquer jeito? Então, eu acho que se rever essa questão da remuneração, ver o que é que se precisa, o que é que talvez o esforço despendido em cada área do saber, acho que isso iria mudar. E mesmo a questão das engenharias, às vezes, primeiro acho que deve-se velar muito pela questão da qualidade da formação, como disseram muito bem, porque eu até acho que há 3 semanas atrás ouvi uns estudantes da universidade, acho que é a Universidade de José Eduardo Santos, uma coisa parecida, em que eles terminaram o curso de engenharia informática e só numa aula que tinham práticas. De resto era só tudo teoria e tudo mais. Então acho que se velasse muito mais pela qualidade e não só... Às vezes temos essa ilusão de formar engenheiros sem formar técnicos, por exemplo. A pessoa, às vezes, eu sou engenheiro de construção civil, mas boa parte do trabalho da construção civil é feita pelos técnicos da construção civil. Pessoas que passam pelo Macaré encontram os institutos médios técnicos e profissionais. Então acho que se velasse por isso também iria ajudar muito. E claro, se houvesse tipo incentivos em que um professor, por exemplo, de matemática e física, um professor de química ou de outra ciência fosse, talvez, tivesse um subsídio ou pagasse um pouquinho mais, claro que haveria mais gente querendo enveredar por isso e muito mais. Agora, tem uma pergunta, quanto ao que se falou sobre o fato, que eu vou chamar um pouquinho a arrogância dos alunos que são formados fora. O colega mencionou, e muito bem, de que muitos têm a tendência de, quando vêm, querem ser chefe, né? Que é bom ser chefe, é bom sonhar, mas nem sempre. O facto, por exemplo, de eu ser formado fora, não necessariamente me faz melhor que alguém que está aqui. Eu conheço muita gente que formou-se cá, meus colegas, eu acho que são tão competentes em certas áreas, talvez mais do que eu. Então, de que alguns que vêm, por exemplo, que vêm de fora. Então, acho que é algo que... Talvez é um pouquinho difícil, porque a tendência é, se estou fora... Claro, se alguém se formasse no Congo e viesse aqui, talvez não iria ter essa arrogância, mas... quando as pessoas vêm de outros países que é um pouco mais desenvolvido, tem essa. Agora, a associação que sabe deste problema, e talvez isso faz com que eles não aceitem qualquer trabalho, né? O que é que a associação tem feito para talvez encorajá-los a olhar o formando... Os estudantes que são formados cá... de uma outra maneira, e que eles talvez fossem um pouquinho mais humildes e que olhassem o mundo de trabalho um pouquinho mais, no modo mais realista, porque estudar e trabalhar são mundos completamente diferentes. Eu sou para te responder. Nesse momento, a nossa organização vai fazer um trabalho de campo, né, que é a sensibilização. Porque nesse momento mesmo, eu, na qualidade de presidente, às vezes eu informo aos meus colegas o seguinte: de facto, você vindo de uma universidade melhor fora do país, não esquece que também aqui no país temos pessoas muito inteligentes, muitíssimo inteligentes, e na qual nós podemos rever que a atual lei, às vezes, faz bem. Todos vão para o concurso, mas esse concurso deve ser transparente. Só passa quem sabe. E nós também estamos a sensibilizar que as empresas que vão estar, que vão assinar a parceria conosco, nós só vamos mandar os nomes. Agora, o critério de seleção das empresas, também tem empresas muito fortes, o critério de seleção das empresas acaba a competência de cada um, porque lá também haverá as nacionais. Agora, exemplo, suponhamos a Academia BAE, ele pelo menos aí, eu tenho uma experiência deles, eles fazem um concurso, mas só passa quem sabe mesmo. Então, é nessa parte que nós estamos a sensibilizar os estudantes, não ignore as pessoas que estão aqui no país, porque vocês todos vão passar num concurso, exemplo, a empresa, né, que não vai precisar, tá bom, está uma precisão urgente, mandam as pessoas, nós podemos mandar, mas também existem empresas que estão bem organizadas, que antes de enquadrar as pessoas, passam num teste. Esse teste é, tem os que estudaram fora, os que estudaram aqui no país, quem passa, quem sabe. E nós também não somos da opinião que há necessidade também de dizer nas empresas que também às vezes tentem mesmo recrutar pessoas competentes, fazendo uma seleção, exame mesmo real, para ver quem sabe e quem não sabe. Isso para dizer que não, porque a UNEP, senão não vamos ter crítica aqui nacional, a UNEP está a facilitar as pessoas vindo de fora, sem passar no concurso público, sem passar no concurso. Nós queremos evitar esse conflito que podemos ter no futuro. Então, o estudante quando vem fora, se apresenta na UNEP, pelo menos nós vamos fazer o quê? Vamos perante ao Ministério do Augusto Neto fazer os procedimentos da equivalência. Isso já está na nossa responsabilidade. Agora, o enquadramento nas empresas, nós não vamos intervir. Não. Nós vamos mandar os dossiês, a empresa é que decide. Se esse estudante nós mandamos é competente, entra. Se não é, não é. Isso é para evitar. E também, só para te responder, mas quando... Só vou deixar só um exercício cá, aqui no nosso debate, é muito importante. As aulas já começam já para o próximo mês, né? Tentam ir numa das universidades, principalmente privada, no curso de psicologia, no curso de ciências sociais, no curso de direito. Tenta fazer um exercício físico perguntando quais são os estudantes que estão aqui que fizeram ciências sociais no ensino médio. Vão encontrar pouco. A maioria fizeram ciências exatas. E alguns eram no Augusto, porque eu dou aula também na privada. Eram no Augusto Neto, saíram de lá, foram para onde? Foram no curso mais fácil. E é complicado. Porque nos outros países, só quem faz ciências sociais, quem fez também ciências sociais no ensino médio. Por isso, às vezes, os estrangeiros são mais competentes em relação a nós. Porque ele começou na sua base a ciência social. Nós tivemos um professor, só a vida dele estudou matemática, começando da creche, a parte da creche mesmo lá. Como só sabia de matemática, o médio fez a matemática, a universidade fez a matemática. Então, tenta fazer esse exercício, é para ver que às vezes não tem muita necessidade de muitos psicólogos, porque a maioria dos psicólogos que nós estamos a formar, no ensino médio, fizeram as ciências exatas. Porque eu sou professor de Direito Fiscal, também no curso de Direito. Quando começa a perguntar aos alunos, qual é o teu médio? Qual? Fiz Macarena. Mas tu estás a fazer o que aqui? Ou não, porque está difícil a engenharia. Isso agora é. Já é o culpado, já às vezes não é o Estado, às vezes também o culpado somos nós, que às vezes não queremos se sacrificar. Porque nós devemos se sacrificar. Eu, como estudante, eu quero morrer bem, eu devo me sacrificar. Um dos exemplos sempre eu dou sempre na sala de aula, eu e o Ovidio fomos colegas do curso de Sociologia. Ele, como gostava mais. Queria, porque é a vocação dele, fazer Sociologia de Recursos Humanos. Ele fez, mas eu sempre disse, éramos 27 no nosso grupo, mas eu disse, não, eu só gosto mesmo de fazer, de contar. Eu só gosto mesmo de contar nada de dinheiro. Eu fui para a contabilidade. Os outros, sim. E os outros ficaram. Ficaram no grupo porque eles gostavam. Agora, no nosso país é diferente. Muita gente que está no curso de Direito, que eu sou professor de lado, a maioria fizeram Macarena, fizeram Ciências Exatas. E saíram das universidades do Estado para as privadas. E é complicado. Logo vou buscar o exemplo que acabaste de dizer. Epa, não tem orientador? Faz só. Isso que acontece. Não orientador, mas isso aqui é de responsabilidade do Estado. Por isso, o responsável das instituições também, eles devem rever a situação do país. Porque quando dá a resposta num aluno disso, isso é contra. Se ele denunciar, o decano fica com o problema. Isso não se faz. Se eu pagar minhas propinas, deve ter um orientador. É uma obrigação da escola me dar orientador. Então, são assuntos que sempre vamos debatendo até conseguimos ter soluções. Com as vossas opiniões, que nós na qual agradecemos muito, e estou muito feliz com as vossas opiniões. Vamos tentar debatendo sempre até conseguirmos a solução. Eu tenho a última questão. Eu também queria um comentário. Ok. Eu penso que vocês têm um grande desafio. Tem um grande desafio para frente. E queria chamar a atenção para não serem mais um centro de colocação, ser realmente uma associação. E a minha alerta seria conselhar a associação para investir mais tempo em perceber o contexto do país relativamente à questão do emprego, tal como o Nelson disse que é necessário mapear o mercado do trabalho, mapear as instituições responsáveis para garantir ou dar emprego às pessoas. E, por outro lado, ver quais são as grandes empresas que existem no país, quanto eles pagam, as pequenas e médias empresas que existem, quanto pagam, a questão do quadro legal relativo à política de remuneração do país, que muitas vezes influencia a imigração dos quadros, principalmente no setor público. Vamos ver que, eu só vou dar um exemplo. Tinha ido a uma província, visitei um determinado setor. No ano seguinte, quando cheguei ao mesmo setor, já não tinha os funcionários que eu tinha deixado. Foram onde? Foram para a educação. Quer dizer, que migraram do governo provincial para a educação. O que é que motivou isto? É o salário. Portanto, esta política remuneratória, enquanto não for clarificado, vai criar muitos problemas de imigração. E a questão da atração dos quadros nas províncias, a maior parte das províncias, se olharmos, o mercado de trabalho está no governo. Não há estruturas privadas para garantir o emprego e provocar, fazer com que a província torne o motor da economia. E as pessoas estão na província, você ganha o salário, mas tem que gastar no outro sítio. Então, isso tudo cria um desconforto para os quadros. Por isso, a minha alerta é perceber bem o contexto para melhor direcionar a estratégia da organização, que é para não cair no risco de ser mais um centro de colocação pessoal. Muito obrigado pelo conselho e por essa chamada de atenção. E é só também para reforçar um pouco que há um momento, conforme eu disse, nós só temos as três etapas muito importantes da nossa organização. Primeiro é o cadastramento, que já estamos a cadastrar. O segundo é o levantamento, na qual também vamos ver o estudo de mercado nesse levantamento. Por quê? Nós, como a ONET, não vamos querer mandar alguém no quando o banco, enquanto lá não vai ter espaço. É necessário também ver. Porque lá, se ele, principalmente, nesse momento, acho que a maioria são jovens, né? Aí, alguns já são solteiros. Mas é necessidade de nós fazer também um estudo de mercado. Porque mandando, primeiro, saber a cultura. Vai influenciar a cultura. Porque os que vêm de fora, não vai ser nada fácil. Nós conhecemos como que são. Não vai ser fácil, não. Então, esse estudo, com a tua opinião, nós também vamos tentar enriquecer mais o estudo de mercado, o salário. Porque é algo muito, muito difícil mesmo. E às vezes há desemprego porque falta de salário. Então, há necessidade de se ver o quadro salarial da função pública ou até nas privadas também. Nas privadas também tem esse déficit. Um é sobrinho do dono da empresa, ganha mais. Os outros, porque não ganham menos. Então, essa é uma luta que às vezes vai levar um bom tempo para nós tentar, porque vai levar tempo. Isso até podemos conseguir resolver nas futuras gerações. Isso é assim. Porque as futuras gerações, já nossos filhos, vão ter agora uma mentalidade diferente de nós. Sim, porque atualmente a grande discussão no Conselho de Educação e Concertação Social é a fixação do salário mínimo. Não existe concertação de salário. Sim, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Vídeo, secretário de organização. Na verdade, também ouvi muito, aprendi muito aqui, estou a aprender. Eu acho que, como o presidente já referiu, isso vai nos ajudar a melhorarmos muito a nossa qualidade de trabalho. E no que tange consideravelmente a inserção, que é o nosso principal foco. Mas eu gostaria, chamou-me a atenção dois aspectos. Primeiro, a questão da o que o colega aqui atrás chamou de arrogância dos estudantes formados no exterior. Tá? O presidente insistiu, com muita razão, até porque nós já fomos, mesmo por meio das redes sociais, nós temos feito isso. Principalmente ele. Está sempre na rede social, sensibilizado para os colegas que têm que voltar e que o país é grande. E as províncias, é lá nas províncias onde existe verdadeiramente trabalho, porque Luanda está quase que está abarrotada. Tá? Então, nós temos trabalhado por isso, quis reforçar o que o presidente já referiu. Temos reforçado muito sobre a sensibilização dos colegas, temos que ser muito mais, quanto mais simples formos, melhor também, individualmente e também para a imagem da organização. Tá? Porque nós temos representantes lá fora, pessoas que nos representam. Imaginemos que temos um representante que tem imagem de alguém com um perfil já, sei lá, alguém, por exemplo, nós seríamos infelizes que, por exemplo, um dos nossos responsáveis, representante na Namíbia, dissesse ao presidente que eu, quando cheguei em Angola, como sou representante, eu quero estudar, eu quero trabalhar numa grande empresa em Luanda. Tá. Temos sensibilizado isso, dizendo que o país é grande. E também nós não estamos, atenção, a organização em nenhum momento disse aos estudantes que nós estamos aqui para dar emprego. Não. Nós simplesmente estamos a trabalhar como uma agência, como se fôssemos uma agência facilitadora. E quis ligar essa questão também com uma outra questão que o colega aqui referiu e disse, e insistiu e bem também, e percebi porque a questão de trabalharmos isolados. Tem a percepção, isso que referiu, tem a percepção de que estamos a trabalhar isoladamente. Mas não. Dentro do nosso plano de ação, acho que foi no princípio, ou também cheguei um pouco atrasado, e o presidente apresentou as três etapas do nosso principal objetivo. Nessas três etapas, elas são traduzidas por ações mesmo. E só que os colegas, nós acho que não trouxemos aqui o nosso plano de ação. E o nosso plano de ação está muito preenchido, principalmente por formar parcerias, cooperação com instituições privadas e também pública. É por esta mesma razão, de maneiras que nós percebamos como é que o resto das organizações, na sua maioria, empregadoras, que são as organizações empresariais, têm a visão sobre a inserção no mercado de trabalho. Tá? Por isso daí, como começamos, claro, estamos a formar esta visão através dos encontros, e por isso é que eu disse aqui também está a ser uma sala de aula. Estamos a aprender muito e parece, pelo menos para mim individualmente, está, como é que se diz em francês, elargir a minha visão, a minha perspectiva do que é esse senhor inserção, porque não é meio fácil, não é fácil. Desculpe, vou me alongar mais um pouco, um minuto. Também, acho que foi assim, abordando informalmente com uma senhora que trabalha há mais de 15 anos na formação. Neste dia estava aí com o presidente, não sei se você lembra. Nós falamos assim da questão da formação. Ela falou algo que chamou muita atenção a nós. E é normal que muitos daqui presentes não estejam de acordo. Ela disse, não, essa questão da inserção, a orientação profissional, de quem vai fazer o curso da sua vocação, ele diz que, ela, segundo ela, para nós, segundo a minha experiência, é que nós, família angolana, ainda não estamos preparados de termos só filhos técnicos. Todo mundo, tudo que é pai, quer ter filho doutor, engenheiro. saiu da boca dele, chamou-nos muita atenção. Ela referiu às famílias. Quer dizer que, no que tens à orientação profissional, é verdade que as instituições de ensino superior têm muita tarefa e têm muito déficit e precisam melhorar muito, cada vez mais. Mas também não podemos esquecer das famílias. É isto. Talvez sinto-me influenciado pelo meu curso. Sou formado em Sociologia de Trabalho e Recursos Humanos. Então, sempre que nós falamos de um assunto que tem a ver com trabalho, economia de trabalho, a minha tendência é essa, levar sempre para as famílias. Mas eu acho que é muito verídico também. Tá, muito obrigado. Obrigado. Surgiu uma última questão. É rápida já para fechar. Acho que já mais ninguém tem questões, né? Como é que vocês veem? A associação é nova, né? Tem quanto tempo? Quatro meses. Qual é a influência da conotação política? Como é que vocês encaram isso? Será que vai impedir que vocês implementem as vossas atividades como vocês previram? Ou acham que poderá criar ainda mais dificuldades essas questões políticas de conotações, de cores de camisola? Acho que nessa tua pergunta, né, acho que é muito importante. A nossa organização é a partidária. Mesmo dentro dos nossos colegas que são os membros, sempre nós informamos que a organização é a partidária. Então, o que nós devemos fazer é trabalhar para o bem da população. Agora, se vamos ser aceitos, não, só estamos a esperar o tempo, né? O tempo é que vai, nós estamos 4 meses e ainda não posso dizer sim ou não. Então só o tempo é que dirá função das nossas ações. Sim. Ok, muito obrigado, Dr. Sebastião Quiacumbo, pela apresentação. Obrigado aos colegas pela participação. Terminamos aqui mais um espaço de debate à sexta-feira. Teremos outro na próxima semana. Isto é em março, dia 2 de março, se a memória não me falhe. Teremos mais um debate à sexta-feira com um novo tema. E convidar os colegas que se façam presentes, caso estejam disponíveis, caso não conseguirem tempo, façam esforços de comparecer, porque aqui nós aprendemos muito, criamos interações, laços de amizade, cooperações e parcerias que duram a vida toda. Obrigado a todos pelo momento e pelo debate. Até à próxima. Obrigado.